Acorde, amor. Não deixe um homem que te ama sem o teu calor. Não deixe as tristezas desse mundo todas para mim. Não vá, não vá embora. Oh, meu amor, foram quase 12 anos de vida vivida em comum. No outro mundo não te deixarão entrar sem mim. Acorde, amor. Acorde, alma. Diga que está fingindo, diga qualquer coisa, pelo amor de Deus. Diga que está com sono, que foi só um remédio que você bebeu. O dia está amanhecendo e daqui a pouco estará nos jornais: mulher cansou do seu marido e foi buscar a morte pra encontrar a paz. Acorde, amor. A vida não fará sentido sem você aqui. Eu já chamei nossos vizinhos do oitavo andar. Acorde, amor. Não vou dizer adeus.